Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória de regresso depois de uma pausa prolongada. Foi há mais de um mês que foi para o ar a última edição deste programa, mas de lá para cá o mundo não parou, a história também continuou a fazer-se. Há pouco tempo a China comemorou com grande pompa os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Macau também entrou na festa. Durante o conflito, o território teve um papel, sobretudo relacionado com o acolhimento de refugiados. Refugiados que por estes dias marcam a atualidade lá longe, na Europa. E tudo isto serve, João, de pretexto para se lembrar uma longa tradição aqui em Macau. Macau como porto de abrigo, uma tradição que muitas vezes também parece ser esquecida, como também vimos recentemente. Pontualmente surgem os protestos contra a vinda de trabalhadores migrantes, enfim. Mas Macau tem história nisto de acolher pessoas. Exato, de vez em quando há uma certa xenofobia aqui em Macau. Mas é bom que exista alguém também que diga que não, mesmo que seja xenófobo, porque Macau é um território profundamente acolhedor das minorias e dos refugiados. E os afluxos de refugiados a Macau deram-se, praticamente, pode dizer-se, desde Macau é Macau, desde 1557 até aos dias de hoje. E só a última grande vaga, e muita gente esquece disso, a última grande vaga de refugiados foi a vaga de refugiados do Vietnã nos anos 80, portanto, em que os vietnamitas aportavam aqui em Macau com uma regularidade muito grande. Eu vi-os muitas vezes, às vezes ia para passear às tardes, aos fins de semana em Coluan, e aí vinham eles em embarcações miseráveis que fazem lembrar as que hoje atravessam o Mediterrâneo para chegar à Europa, e muitas delas naufragavam aqui à vista da costa, e tínhamos a Polícia Marítima e Fiscal de Macau a auxiliá-los, muitas vezes a fornecer-lhes água e comida, porque o desejo deles não era Macau, o desejo deles era chegarem a Hong Kong, porque era o que eles conheciam, não era Macau. Mas, portanto, não há dúvida nenhuma que o grande fluxo de refugiados a Macau dá-se durante a Segunda Guerra Mundial. E aí há uma duplicação da população. E há um esforço notabilíssimo por parte do governo para conseguir acorrer a toda essa gente, não é? Morriam de inanição e de fome diariamente dezenas de pessoas nas ruas de Macau, portanto era uma coisa terrível. Mesmo assim, Macau recebeu sempre de braços abertos essa gente. Depois disso há também, não podemos esquecer, os refugiados da Guerra Civil Chinesa, de 49. Portanto, os nacionalistas vêm sendo empurrados pelo 8º Exército do Limpiao e chegam a Macau. Macau organiza uma série de ali em Toi San, no bairro Tamagnini Barbosa, depósitos para internar essa gente que fugia. Bem, sei que a maior parte eram militares, mas entre esses militares nacionalistas que vinham também muitíssimos civis. E, portanto, eles eram desarmados na fronteira das portas do cerco e passavam para esses depósitos, onde ficavam até haver embarque para Taiwan e seguiam para Taiwan. Portanto, outra vaga em 1949. Antes disso, há vários outros momentos que correspondem às grandes convulsões políticas na China. 1911, proclamação da República na China, é um deles, e de maneira que, embora nessa altura, em 1911, 1900 também, com a revolta dos boxers no início do século XX, dá-se também um êxodo de gente da China para Macau, mas pode-se dizer que o grande êxodo é o da guerra, de 37 a 45, de 1937 a 1945, porque Os êxitos anteriores são essencialmente de gente das classes altas que é afetada por variedíssimas razões, muitas vezes pelas catástrofes naturais que assolavam aqui estas regiões, e essa gente vinha para aqui. Aliás, vê-se muito do património de Macau é construído por essas famílias ricas que fugiam da China e que depois assentavam em reais em Macau e por aqui ficavam. Era nesse sentido que eu também gostava de perguntar o seguinte: todas essas pessoas, todos estes fluxos migratórios que por aqui passavam, enfim, as pessoas deixavam marcas, ou seja, fixavam-se? Em que medida é que toda essa história deixou marcas em Macau, constitutivas da identidade do território? Em que medida? Eu creio que é evidente a presença. Essa gente vinha para Macau e fixava-se em Macau. Não há dúvida nenhuma que muitas dessas pessoas iam também para Hong Kong, né? Como iam também depois para o Vietnã ou para Singapura, né? Mas o primeiro ponto era Macau. E ainda se vêem algumas casas, por exemplo, mansões antigas, uma delas na Rua do Campo, ali perto do McDonald's, que está preservada. Amarela. Exatamente, amarela. Uma outra que está junto de uma escola na Avenida da Praia Grande, ali... Verde. Exatamente. Que hoje serve de infantário junto. Exatamente, pronto. Escola pré-primária. Exatamente, pronto. Isso eram tudo famílias que vieram da China, ou por razões políticas, ou porque foram afetadas pelas grandes catástrofes da China, as grandes inundações que se davam aqui no Rio das Perlas, e não só, porque havia a tradição de fugir também de Xangai. Xangai era muitas vezes afetado, e portanto a gente de Xangai, ou por ter ligações, ou porque sabia que aqui era um território acolhedor, cá vinham parar, e por cá ficavam, por cá construíam família. É certo que poucas dessas pessoas acabariam por deixar família fixada até hoje. Se não eram os filhos, eram os netos, mas depois acabariam sempre por deixar Macau e ir para outros sítios. Havaí era um dos pontos por onde se deslocavam. Singapura foi um ponto que contou com muita gente que antes tinha passado por Macau, e portanto Macau foi sempre uma plataforma de acolhimento dessa gente que vinha fugida das convulsões políticas, sociais ou naturais da China. Assim, uma história longa, recordamos a tradição antiga de Macau de servir de porto de abrigo. Obrigado, João, até para a semana. Até para a semana. Thank you.